Para continuar falando sobre o assunto, agora sobre os cuidados para as pessoas que vão aproveitar o verão, cuidados com o sol, com a pele, nós vamos falar agora com o Dr. Tomás de Aquino Paulo Filho. Ele é professor e coordenador do curso de pós-graduação em dermatologia da Faculdade IPMED. Oi, Dr. Tomás, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, ouvintes da CBN Goiânia. É um prazer prestar algumas informações com vocês sobre os cuidados na pele no verão. Mais uma vez, verão batendo aí a nossa porta, mais uma vez tem gente preocupada com os cuidados. O que, que o senhor pode destacar? Exatamente. Há uma tendência ao aquecimento global, a diminuição da camada de ozônio, e os raios ultravioletas estão cada vez mais fortes, chegando diretamente sobre a atmosfera e atingindo a pele. A pele talvez seja o órgão do corpo humano que mais sofra com essas irradiações, tanto é que o índice de câncer de pele é o mais alto de todos os tipos de câncer. Então, a pele deverá ser bastante protegida durante esses meses de verão para que os efeitos não sejam muito perigosos e, a longo prazo, as radiações solares podem provocar o envelhecimento global da pele, como também o surgimento de tumores cutâneos. Então, o uso de roupas adequadas contra raios ultravioletas e o uso de protetores solares são fatores fundamentais para que se proteja melhor a nossa pele. O senhor recomenda que seja usado um protetor solar para o corpo e outro diferente para o rosto? Sim, existem pessoas que têm a pele da face mais sensível, então precisa de um protetor de qualidade melhor, um fator de proteção mais alto e que muitas vezes já é portador de manchas solares, que nós chamamos de melanose solar, elas querem camuflar, esconder essas manchas. Então, hoje existem no mercado vários protetores solares com base protetora que, além de melhorar a ação ante os raios solares, esconde ou camufla essas manchas já existentes. E no corpo pode ser um filtro solar mais básico, de menor fator de proteção, porém deve ser usado várias vezes ao dia e não pode ser muito espalhado sobre a pele, porque às vezes as pessoas, pelo custo do produto e também não têm o hábito de concentrar mais o filtro solar, e uma vez muito espalhado o filtro sobre a pele, diminui o fator de proteção. Ah, esse fator de proteção que o senhor comentou, qual que é o mínimo? O mínimo é 15. Não se deve usar um protetor menor que 15. E as pessoas pensam que o filtro solar, ele protege totalmente dos raios. Isso é um mito, não é uma verdade, porque o nome já está dizendo filtro solar. Ele filtra os raios, deixa passar mais ou menos 50%. Então, essa radiação solar é acumulativa e pode provocar efeitos nocivos para a pele a longo prazo. E também a curto prazo, como queimaduras solares, eritema solar. Então, a pessoa deve usar adequadamente o protetor e usar roupas apropriadas, uso de chapéus e o máximo que puder proteger a superfície cutânea, melhor. Atenção também às crianças, né, que às vezes ficam brincando tanto no sol, entram no mar, na piscina, e às vezes acaba tendo esse descuido. Atenção também aos pequenos, né, doutor? Exatamente. A fotoproteção, de uma maneira geral, deve começar com as crianças, no uso na infância, para que não venham os efeitos deletérios no futuro. Então, a criança deve usar protetores solares. Hoje no mercado já tem vários protetores para as crianças, muitas vezes vem associado a hidratantes, e as crianças não devem se expor muito ao sol. Evitar o horário entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, como os raios solares mudam e ficam bem mais intensos, então evitar esse período de sol para as crianças. a proteção dos olhos também. Há quem compre óculos escuros e às vezes esses óculos são de camelôs, enfim. É necessário ter esse cuidado também com a visão no sol? Sim, é necessário porque a retina e várias partes do olho também sofrem muito com as radiações solares. Eu não sou a pessoa mais indicada para proteção ocular. Talvez um oftalmologista possa dar maiores informações. Mas, igualmente como a pele, o globo ocular sofre muita ação dos raios solares e a pessoa deve proteger com óculos escuros e uso de vestimentos, chapéus, e sempre diminuir a exposição solar nos horários mais intensos de radiação, como de 10 horas, 15 horas. Tá certo. Tomás de Aquino, Paulo Filho, obrigada pelas informações. Uma excelente tarde para o senhor. Muito obrigado. Foi um prazer falar com todos vocês e prestar algum esclarecimento com relação à dermatologia e à proteção com a pele no período, principalmente o verão. Muito obrigado. Boa tarde a todos.